agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou Joana Santos e estou aqui consigo entre as 13 e as 13h30 nesta sexta-feira para lhe trazer mais um pouco de álbum portuguesa. Grandes tesouros, grandes fadistas, grandes guitarradas, sem dúvida fados para recordar, para sentir e para viver. Deixe-lhe antes de irmos ao fado as seguintes indicações. Pode-nos fazer o seu pedido, a sua dedicatória, através do nosso site, na nossa página de comentários, em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. O e-mail que está sempre aberto para si. Qualquer uma destas duas vias pode ser utilizada por si para você pedir o seu fado. Vamos então ficar com António de Melo Correia, fado Maria Alva. Depois ficamos com Maria da Cruz na voz de António Pinto Bastos. E terminamos esta seleção musical com Canoas do Tejo na voz de Carlos do Carmo. Três grandes senhores do fado, três grandes fados aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Portugal, desde menino, foi cavaleiro e campino, deu cartas como calção. A cavalo venceu moros, a cavalo picou toiros, pois isto midi pimpão. A nossa história foi toda de lés a lés, uma vitória do ginete português. E eu cá para mim não há o orão maior prazer do que o solim e a mulher. Rédeas na mão, sorrir e amar, trotar, esquecer, digam lá se isto é descer. Rapaziada de agora, voltai à bota e à espora, com orgulho e altivez. Deixem as coisas modernas, arranjem força nas pernas, trotar aqui é português. Quem anda ao trota em cima de um bom alteiro, leva no bote a mais difícil mulher. E eu cá para mim não há o orão maior prazer do que o solim e a mulher. Rédeas na mão, sorrir e amar, trotar, esquecer, digam lá se isto vai descer. Rédeas na mão, sorrir e amar, trotar, esquecer, digam lá se isto vai descer. Chamava-se ela Maria, de sobrenome da Cruz, e na aldeia onde vivia, sorria, vivia na paz de Jesus. Tinha o amor a quem ela seu coração entregara, junto ao altar da capela singela, onde ela paixão jurara. Mas certo dia veio a saber-se na aldeia que o seu pastor lhe mentia, e essa moça lhe extinguia como a luz de uma candeia. Desiludida do seu amor a Maria, deixou o lar e perdida veio cair desfalecida num portal da moraria. Sofreu a dor da amargura, perdeu o vício e a cor, e não voltou a ventura, a doçura, a ternura do amor do pastor. E hoje por cruz a Maria, que é da cruz por seu padário, arrasta na moraria a cruz da agonia, a cruz do Calvário. Ainda canta uma canção quase morta, mas um estrutor na garganta ouve-se já quando ela canta ao passar à sua porta. Não tarda o dia em que ela, enfim, já vencida, terminará a agonia, arrastar na moraria toda a cruz da sua vida. Vencida, terminará a agonia, arrastar na moraria toda a cruz da sua vida. Diga lá, ó senhor fado. Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas faranhas, o sol parece um morango, e o Tejo baila com as vagas a ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vai? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela panda, que vens da boca da barra e trazes naragem branda, gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela e se adormeceu, deixá-lo. Agora muita cautela, não vá o mar acordá-lo. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas tocas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. canoa. Por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Se até aqui estes fados lhe agradaram, se até aqui a recordar foi para si um bom momento, vamos prosseguindo neste dia ao Sr. Fado, recordando grandes fados que fazem parte do nosso panorama do fado bem português. Vamos ficar com Luz de Sá da Bandeira, Luz de Lisboa, depois continuamos com A Tendinha, na voz de Irminha Silva, e terminamos com O Fado das Iscas, na voz de José Freire. Três grandes fados aqui no seu Diga Lá ao Sr. Fado, como já é hábito, como é a frase de sempre, sempre, sempre, em português. Lisboa, quando eu era pequenina, minha casa era toda a minha rua. Adormecia no pregão de uma varina, a luz que tinha era do sol e é da lua. Adormecia no pregão de uma varina, a luz que tinha era do sol e é da lua. Andei ao colo, andei até pelas vielas. Era Lisboa uma cantiga num jardim, um mar de luz que entrava em todas as janelas. Era uma festa que eu vivia só para mim, um mar de luz que entrava em todas as janelas. Era uma festa que eu vivia só para mim. Hoje Lisboa está mudada como eu, já não se veste com a luz da primavera. Senta-se à mesa num café que já morreu. Hoje de mim que não deixei de ser quem era. Senta-se à mesa num café que já morreu. Hoje de mim que não deixei de ser quem era. Ai, que saudade da Lisboa pequenina. Tenho saudades da Lisboa que eu perdi. Vi a luz daqueles tempos de menina. Quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Vi a luz daqueles tempos de menina. Quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Perdi a luz daqueles tempos de menina. Quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Que bem lá, mas corrida de defeito, aquela casa bem é um padrão imortal. Esta Lisboa moderna é da tarde humilde e terna, bandeira tardista. Novos tempos dos faristas vinham já grossos da sorte para o seu balcão de tomar. E os filagos e os artistas iam para Areias Marte, ouvir o Fábio cantar. Ai, velha taberna, nesta Lisboa terra, é da tasca um mil eterna, banca de tradição. Com mil de terra, bandeira de tradição, a velha tendida e a potente pinguinha, sonhos brancas e rica, da boêmia do fã. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Das guitarras douradas, das hortas do Carrascão, eram as iscas do prato de mais consumo e barato na vida de um cidadão. E ninguém se envergonhava, toda a gente que passava entrava nessas vielas. A gente sentia-se bem, sendo simples eram vintém, 30 reis se eram com ela. Se ao longe vinha um parceiro, eu o cheirinho lhe sentia. Até mesmo apetecia comê-las só com o cheiro, que a sua banda foi tal. E o povo então era vil, travessa do cotovelo e rua do Arsenal. E o povo então era vil, travessa do cotovelo e rua do Arsenal. Hoje tudo isso mudou, a taberninha acabou, desapareceram os becos. Os cocheiros são chofés, vigaristas souvenirs e os casqueiros estão secos. E os meninos odaliscas comecem um prato de iscas daquelas bem temperadas. Morriam de indigestão não bebendo um garrafão de água das pedras salgadas. Se ao longe vinha um parceiro e o cheirinho lhe sentia, até mesmo apetecia comê-las só pelo cheiro, e a sua barba foi tal. E o povo então era vil, travessa do cotovelo e rua do Arsenal. E o povo então era vil, travessa do cotovelo e rua do Arsenal. E chegamos então, desta forma, ao fim de mais um Diga Lá ao Sr. Fado. Esperando então que os fados lhe tenham agradado, que tenham gostado de estar connosco. Voltamos segunda-feira para mais uma edição Diga Lá ao Sr. Fado. Mas desde já, deixo-vos o recadinho de que em geral.radioantenaweb@gmail.com ou então na nossa página de comentários, bem no fundo do nosso site, lá está, em www.radioantenaweb.info. Há sempre um espaço para os vossos pedidos, para as vossas dedicatórias. Deixem que esse coração palpite e que essa alma se encha de grande emoção ao som das cordas de uma ou várias guitarras. Assim, o Diga Lá ao Sr. Fado volta segunda-feira para mais uma edição, para estar consigo mais um pouco, para lhe trazer um pouco mais deste tesouro que é tão meu, que é tão seu, que é tão nosso. Fico então com Rosas na voz de Gonçalo da Câmara Pereira e ficamos com Teresa Tarouca, Fado Verde. dois grandes temas para terminar este Diga Lá ao Sr. Fado, que volta segunda-feira, sempre, sempre, em português. Espinhos, por isso ela é formosa. Quando é dada com carinho, todos gostam de uma rosa. A criança que vem fugindo, regressando logo à escola, o que dá a mãe sorrindo ao coisar sua sacola. São rosas, minha mãe, são rosas, colhidas de algum jardim. São rosas, minha mãe, são rosas só para ti. Que vem chegando lá do alto das encostas, o que dá a moça tirando as mãos atrás das costas. São rosas, meu amor, são rosas colhidas de algum jardim. São rosas, meu amor, são rosas só para ti. O que põe a mãe que chora junto à campa do soldado, com lágrimas da mesma hora em que ele foi roubado. São rosas, filho, são rosas colhidas de algum jardim. São rosas, filho, são rosas só para ti. A rosa é linda, por isso a rosa é bela. Ela é sempre bem-vinda, quiser eu recebê-la. Por isso a rosa é linda, por isso a rosa é bela. Ela é sempre bem-vinda, quiser eu recebê-la. Também.